A paz do Senhor Jesus, queridos, que a alegria e a bênção do Senhor seja sobre a sua vida nesse dia e sobre a sua vida permaneça, dando-lhe vitória em todos os seus caminhos, em todos os seus afazeres. Nós vamos ler agora a palavra do Senhor, que se encontra no capítulo 17 de Jeremias, que diz assim: É o pecado só engana e destrói. O pecado de Judá está escrito com um estilete de ferro, com ponta de diamante está gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se recordaram dos seus altares e dos seus postes sagrados, junto às árvores frondosas, sobre os altos montes, o monte do campo. Os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como igualmente os teus altos por causa do pecado em todos os teus territórios. Assim por ti te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir aos teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Assim dizia Javé: Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não perceberá quando algum bem se aproximar. Pelo contrário, morará nos lugares mais áridos do deserto, em terra salgada e desabitada. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Javé, cuja fé está no Senhor. Ele será como árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar seu fruto. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu e Javé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens a fim de estender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Como a perdiz que choca os ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas por meio de injustos. Na metade de sua vida, elas o abandonarão, e no fim ele acabará como um tolo. Jeremias pede socorro a Deus. Um trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do teu santuário, ó Javé, Israel, esperança de Israel. Todos aqueles que te deixam serão humilhados. O nome dos que se apartam da tua pessoa será escrito no pó, porquanto desprezaram o Senhor, a fonte da água viva. Cura-me, ó Javé, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu adoro e louvo. Aos que vivem dizendo: Onde está a palavra de Javé? Que ela se cumpra. Mas não insisti eu contigo para que afastasses a desgraça? Tu sabes que não desejei o dia do desespero. Sabes que o que saiu dos meus lábios, pois está diante de ti. Não sejas motivo de pavor para mim. Tu és o meu abrigo e refúgio seguro no tempo da angústia e da adversidade. Que os meus perseguidores sejam envergonhados, mas que eu seja poupado, que eles sejam aterrorizados, mas não eu. Traze sobre eles o dia da calamidade e destrói-os com total extermínio. Assim disse Javé: Vai, põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram e saem os reis de Judá. Faz o mesmo diante de todas as portas de Jerusalém. Pregai-lhes, ouve a palavra do Senhor, vós reis de Judá e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por essas portas. Assim diz o Senhor: Por amor à vossa vida, tenhais o cuidado de não levar cargas, nem de fazê-las passar pelas portas de Jerusalém no dia do Shabat, o sábado. Não leves carga alguma para fora de casa, nem façais nenhum trabalho durante o sábado, mas guardem o dia de sábado como dia consagrado, como ordenei aos teus antepassados. Contudo, eles não me ouviram, não me deram ouvido, agiram teimosamente, não desejaram ouvir nem aceitar a correção. Se deveras me ouvirdes e me obedecerdes, afirma Iavé, e não fizerem passar carga alguma pelas portas dessa cidade no sábado, mas santificardes esse dia, não realizando nele trabalho algum. Então entrarão pelos portões dessa cidade os reis e príncipes que se assentarão no trono de Davi, andando em carruagens e montando cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. E esta cidade será para sempre habitada. E virão das cidades de Judá, dos arredores de Jerusalém, da terra de Benjamim, da planície, da região montanhosa e do sul, levando à casa de Yahvé holocaustos, sacrifícios, ofertas de cereais e incenso, além de sacrifícios de ação de graça. Mas se não ouvirdes, deixando de sacrificar o Shabat como o dia consagrado e transportando cargas, quando entrastes pelos portões de Jerusalém no dia do sábado, então atearei fogo às suas portas, e ele consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Assim nos diz a palavra do Senhor no livro de Jeremias, no capítulo 17. Queridos, quando nós lemos e vemos esse texto, nós vemos aqui mais um aviso do Senhor, mais uma palavra do Senhor para o povo, dizendo a eles que por causa do pecado, que por causa do seu afastamento, que por causa de não confiarem nele e não depositarem nele a sua confiança e a sua esperança, eles vão receber a destruição virá sobre eles por causa do seu pecado e por causa da sua teimosia, do seu total afastamento do Senhor. O Senhor vai dizer que maldito eles serão, eles são malditos porque confiam nos homens e não em Deus. Maldito, assim dizia Yahvé, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele não percebe quando chega as questões, quando chegam as tribulações, quando chegam a bênção, eles não percebem absolutamente nada, eles são como arbustos e não como árvore plantada junto a ribeiros, porque se eles fossem como árvore plantada junto a ribeiros, eles seriam fortes, eles seriam frondosos, eles teriam as suas folhas não murchando, e no tempo certo eles dariam o seu fruto, porque eles estavam plantados junto a ribeiros de água, e ribeiros de água é o Senhor. O Senhor é o nosso ribeiro de água. O Senhor é o ribeiro que faz com que nós possamos frutificar no tempo certo, na hora certa. Nós precisamos colocar a nossa vida na presença do Senhor, como nos diz o salmista no Salmo de número 1. Bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhas não murcham. Nós precisamos colocar toda a nossa esperança no Senhor, depositarmos toda a nossa expectativa no Senhor e não olharmos para os homens, não confiarmos nos homens, porque maldito é aquele que confia no próprio homem. Nós devemos confiar no Senhor. O Senhor é a nossa confiança, o Senhor é a nossa torre forte, o Senhor é o nosso libertador, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa cidadela, o Senhor é aquele que nos livra da adversidade e nos livra de todas as questões que vêm sobre as nossas vidas. Todas as perturbações e perseguições que advêm sobre nós, o Senhor nos livra, porque Ele é fiel e Ele nos ama. O Senhor ama a todos aqueles que confiam nele e depositam nele a sua confiança. Assim como ele foi com Davi. Davi lutou muitas guerras, Muitas e muitas guerras teve que enfrentar o rei Davi, mas todas as guerras, antes de sair para a batalha, ele se consagrava ao Senhor e ele colocava aquela batalha na presença do Senhor e entregava os seus inimigos nas mãos do Senhor. Ele não confiava na sua espada ou na espada de seus comandados, mas ele confiava no Senhor dos exércitos que fez os céus e a terra. Ele colocava toda a sua dependência, toda a sua expectativa no Senhor, e assim nós devemos fazer também, porque assim Davi fez, e Davi foi vitorioso em todas as batalhas que enfrentou durante sua vida, e foram muitas as perseguições, foram muitas as batalhas que ele teve que enfrentar, mas o Senhor em todas lhe deu a vitória, porque ele confiava no Senhor. Nós também devemos confiar no Senhor, nós devemos colocar nossa esperança no Senhor, porque o Senhor nos dá o livramento, nos dá a vitória, nos dá tudo aquilo que precisamos. Nós não devemos ser como a perdiz que choca os ovos que não pôs. Assim é aquele que ajunta riquezas por meio de injustos. Na metade de sua vida, elas o abandonarão, e no fim ela acabará como um tolo. Aqui nós vemos uma alegoria utilizada pelo profeta, porque eles acreditavam que a perdiz roubava os ovos do ninho de outras aves e colocava os seus ovos para serem chocados por ela, pela ave que eles haviam roubado os ovos. Mas também se acreditava que no fim, quando nasciam os filhotes voltavam para os verdadeiros pais e não ficavam com eles. Assim é todo aquele que confia no homem, assim é todo aquele que ajunta riquezas, por meio de falsidade, por meio de enganos e por meio de injustiça. O Senhor dá a eles a retribuição na metade da sua vida, essas riquezas o abandonam e no fim ele acabará como um tolo, ou seja, como sem nada, absolutamente sem nada, porque o Senhor tomará dele as suas riquezas que ele ajuntou injustamente. Nós devemos ser justos em todas as nossas obras, confiar única e exclusivamente no Senhor para podermos ter aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E o que o Senhor tem preparado para nós, diz a palavra do Senhor, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, ninguém viu, ninguém ouviu, e ninguém sequer imaginou o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Ame ao Senhor, entrega a sua vida ao Senhor, confia no Senhor e o mais ele fará. Depois nós vemos Jeremias orando ao Senhor e pedindo ao Senhor livramento, pedindo ao Senhor que dê a ele a vitória, porque ele falou a palavra do Senhor, ele só disse aquilo que estava no coração dele, que o Senhor havia colocado no coração dele. Ele não disse nada que o Senhor não mandou dizer, ele só disse e só falou a verdade que o Senhor colocou no coração dele. Assim devemos nós fazer também, falar somente aquilo que edifica e não aquilo que destrói. Que saia das nossas bocas somente palavras que sejam para edificação e não para destruição. Saia das nossas bocas somente palavras que glorificam o Senhor, que exaltam o Senhor, e afaste-se de nós toda palavra de engano, toda palavra torpe, seja longe de nós, seja afastado de nós pelo Senhor, e que nós possamos apenas glorificar o Senhor e exaltar o Senhor em toda a sua grandeza e em toda a sua bondade. Depois nós temos o texto dizendo sobre a guarda do sábado. O sábado foi santificado ao Senhor, foi consagrado ao Senhor, foi um dia que o Senhor consagrou. Porque o Senhor fez tudo em 6 dias, mas no sétimo ele descansou. E ele disse que aqueles que confiam nele também entrarão no seu descanso, também entrarão no Shabat, também confiarão no Senhor. E o povo não deveria fazer nada absolutamente nada no dia de sábado, mas guardar o sábado, santificar o sábado ao Senhor, entregando os seus sacrifícios, as suas ofertas ao Senhor, para que o Senhor pudesse se agradar deles e pudesse fazer, pudesse abençoá-los e fazer tudo o que era bom para eles. Mas Israel não fez isso. O povo de Judá não obedeceu, não ouviu a palavra do Senhor. Mas antes, pelo contrário, eles não santificaram o dia de sábado. Eles trabalhavam aos sábados, ao invés de consagrar ao Senhor. Eles faziam aquilo que o Senhor tinha dito para eles não fazerem. Então, o Senhor está dizendo que eles serão malditos e que eles vão colher a recompensa por não terem consagrado o sábado, por não terem obedecido e por não terem sido obedientes ao Senhor. Eles vão receber a sua vingança, vão receber tudo aquilo que o Senhor tem para eles, porque se eles tivessem guardado o sábado, a promessa do Senhor é que eles entrariam pelas portas, as portas da cidade seriam, entrariam reis e príncipes que se assentarão no trono de Davi, andando em carruagens e montando em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e essa cidade será para sempre habitada. Se eles guardassem o sábado, se eles obedecessem à palavra do Senhor, que foi dita aos seus antepassados, ou seja, se eles mudassem de vida e parassem de pecar, e parassem de fazer, de seguir a ídolos, parassem de fazer aquilo que não gosta o Senhor, que não agrada ao Senhor, e consagrassem as suas vidas ao Senhor, guardassem o sábado e fizessem tudo o que era para louvor e honra do Senhor, eles seriam abençoados e não faltaria quem se assentasse no trono de Davi. Mas não se faltou quem se assentasse no trono de Davi, porque Deus tinha feito uma promessa a Davi, Deus fez uma promessa a Davi, e Deus disse para ele que não faltaria quem se assentasse no seu trono para sempre. O seu trono seria de eternidade a eternidade. E não faltou mesmo, porque Jesus veio e Jesus se assentou no trono e sentou no trono para sempre. O Senhor está assentado no trono de onde vê todas as coisas e de onde observa todas as coisas e vê quem obedece e quem não obedece, vê quem faz a vontade dele e quem não faz a vontade dele. Aqueles que fazem a vontade dele vão com ele governar, vão com ele experimentar a alegria, vamos com ele experimentar das bênçãos do Senhor, das bênçãos que ele tem preparado para todos aqueles que o amam. Quando Jesus estava assentado com os discípulos na última ceia, ele disse aos discípulos que ele não tomaria mais do fruto da videira até o dia em que ele voltasse para buscar a sua igreja. Então, nesse dia, todos sentariam à mesa com ele, e ele mesmo serviria o cálice a todos os seus filhos e filhas. Imagina só, queridos, você sendo servido pelo Senhor Jesus na eternidade, você sendo servido, você recebendo o cálice da nova aliança das mãos do próprio Senhor, o Senhor te servindo o vinho novo, o vinho que traz vida e vida com abundância, o vinho da eternidade, o vinho da longevidade, o vinho da alegria, o vinho do júbilo e o vinho da prosperidade, o vinho que traz a alegria consigo, não porque embriaga, mas porque tem nele a bênção do Senhor, e a bênção do Senhor é para sempre e para sempre permanece. Que nós possamos andar na presença do Senhor e confiar no Senhor, guardando todos os seus mandamentos, guardando todas as suas prescrições para nós, não falando palavra torpe, não falando nada que desagrada ao Senhor, mas andando na presença do Senhor para que o Senhor possa cumprir tudo que está escrito na sua palavra de bênçãos para a nossa vida, nós possamos alcançar e nós possamos experimentar porque grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, diz a palavra do Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por você, meu irmão e minha irmã. Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar vida e vida em abundância. Isso é grandioso demais, isso é gracioso demais, isso é bênção demais, isso é amor demais. Isso é bondade demais. Jesus morrendo a nossa morte, morrendo no nosso lugar, para que nós não tivéssemos que morrer, mas nós pudéssemos viver, nós pudéssemos receber nova vida, como ele recebeu nova vida na ressurreição. Nós também pudéssemos receber quando encontrarmos com ele e quando entregamos as nossas vidas nas suas mãos. E entregamos a nossa vida na sua mão para ele ser Senhor e Salvador da nossa vida. Nós recebemos também uma nova vida, uma vida cheia de glória, uma vida cheia de alegria e cheia de esperança. A morte já não tem mais domínio sobre nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Nós estamos debaixo da graça do Senhor e a morte não tem mais domínio sobre nós, porque Jesus, quando ressuscitou, ele arrancou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno. E está nas mãos de Jesus as chaves da morte e do inferno. Nem o inferno pode nos atemorizar, nem a morte pode nos alcançar, porque Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte e nós também venceremos. Por causa dele, por causa da presença dele nas nossas vidas, porque ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas, e como ele é Senhor e Salvador das nossas vidas, nós experimentamos um novo jeito de viver, uma nova vida, uma vida cheia de esperança, uma vida cheia de paz e uma vida cheia de alegria. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa fazer de você um vaso cheio de óleo, como eu disse ontem, um vaso cheio de óleo, óleo do Espírito Santo, que você possa ser uma pessoa que ama o Senhor, que teme ao Senhor, que obedece a sua palavra, que obedece os seus mandamentos, que cumpre todos os seus mandamentos e não se afasta deles por nada deste mundo, não confia em homens e não confia em nada nesse mundo a não ser no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confia no Senhor, meu irmão. Entrega a tua vida ao Senhor e confia no Senhor e deixa o Senhor te dirigir e deixa o Senhor fazer aquilo que está colocado no coração dele para a sua vida. Como eu já disse, e diz-nos a palavra do Senhor: nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E você que ama ao Senhor, saiba que Deus tem uma vida boa e espaçosa preparada para você. E se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, entrega hoje a sua vida ao Senhor Jesus. Entrega a sua vida para que ele seja Senhor e Salvador da sua vida. E você possa herdar todas as benesses e todas as bênçãos e todas as alegrias e todas as bênçãos mesmos que se advêm da sua palavra, que são mais de 8.000 bênçãos que estão descritas na palavra de Deus para as nossas vidas, que você possa receber, possa desfrutar dessa alegria e dessa bênção que o Senhor tem para você, para que você possa ser uma pessoa feliz, uma pessoa cheia de alegria, uma pessoa que sabe passar por cada momento, sabe passar pelos momentos, e a palavra de Deus diz que há tempo de chorar, há tempo de se alegrar, há tempo de prantear, e há tempo de derramar-se na presença do Senhor. Então, que você possa viver cada momento da sua vida na presença do Senhor, dando a Ele honra, graça e glória, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Somente o Senhor, louve ao Senhor, confie somente no Senhor, faça como Jeremias. Jeremias confiava apenas no Senhor, e Deus lhe deu a vitória no dia da batalha, no dia da invasão de Jerusalém. Deus deu a vitória a Jeremias. Deus o poupou da espada, Deus o poupou da escravidão, e Deus deu a ele a liberdade de escolher onde queria viver, porque Deus deu a ele graça diante de Nabucodonosor, e Nabucodonosor deu a Jeremias a oportunidade para que ele escolhesse onde queria viver, e onde ele escolhesse, ele seria bem tratado e seria bem protegido por causa das palavras boas que ele havia dito, porque ele confiou no Senhor, ele depositou toda a sua esperança no Senhor, e porque ele confiou e depositou toda a sua esperança no Senhor, ele recebeu a recompensa ainda em vida. Parte da recompensa dele ele recebeu ainda em vida, porque o Senhor é bom e é fiel. Jeremias, como eu já disse a vocês, é o único profeta na Bíblia que profetizou e viveu para ver a cumprimento da sua profecia, o cumprimento da sua, tudo aquilo que ele havia falado. Ele viveu para ver esse dia. Então Deus deu a ele essa graça. E Deus quer dar a você também. Por isso, ama o Senhor, adora o Senhor, confia no Senhor e deixa o Senhor fazer tudo quanto está proposto no coração dele para a sua vida. E o que está proposto no coração do Senhor é o melhor para você. É tudo que você possa imaginar de bom. É ainda maior as bênçãos que o Senhor tem para você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê a paz. Que o Senhor te dê forças e que o Senhor te dê sabedoria e graça para guardar a sua palavra e obedecer a sua palavra dia e noite, nela meditar, porque assim você será como árvore plantada junto a ribeiros, que no devido tempo dará o seu fruto e cujas folhas não murcharão. Essa é a promessa do Senhor, para uma das promessas do Senhor para a vida daqueles que o amam. E se você ama o Senhor, saiba que isso se cumprirá na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te dê a vitória em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Fique na paz do Senhor, fica na bênção do Senhor, para que você possa caminhar e caminhar com alegria todos os dias da sua vida. A paz do Senhor Jesus para todos. Em nome de Jesus, que a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja com você e com você permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.